a sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das três fronteiras. Fique ligado. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente. Ouvir boa música em ótima companhia. No ar. Fronte. Com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia, aliás, excelente dia, um excelente fim de semana. Você que está na sintonia da Transamérica Foz neste sábado 6 de agosto de 2016, sábado de Jogos Olímpicos no Brasil. Quem diria que esse dia chegaria, hein? Eu sou o Guilherme Wojtkowski, este é o programa Fronte até meio-dia, tocando música, trazendo informação e também descontração na sua manhã, afinal, né? Hoje é sábado e de segunda a sexta a gente foi mais pisado que sapato de corredor olímpico, né? Então é hora de descontrair e preparar o fim de semana. Interaja conosco, participe no programa através do WhatsApp 4588-282828, também Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E sem delongas, vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E os partidos políticos tiveram até ontem para decidir quem serão seus candidatos para prefeito, vereador e alianças para as eleições municipais de outubro, né? Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos trazer quem é quem na disputa pela prefeitura aqui na Terra das Cataratas. Mas o que realmente nos interessa, independente de nomes, é o fato de que os acordos costurados agora podem definir algo muito importante, ou seja, o futuro da nossa cidade pelos próximos pelo menos 4 anos. Se o eleitor não ficar atento, né, corre o risco aí de ser induzido a confundir alhos com bugalhos e a abraçar lobos famintos por dinheiro público camuflados aí como inocentes cordeirinhos, né? Nessa época todo mundo é bonzinho, impressionante. Como eu até comentei durante a semana no programa Transnotícias, nossa democracia ainda é jovem, né? Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, os eleitores não podiam sequer votar para prefeito durante a ditadura militar, né, com a cidade sendo governada por interventores, tendo em vista sua localização na fronteira e sua importância no quesito segurança nacional, evidenciado na época pela construção da usina de Itaipu. E de lá para cá foram 7 prefeitos eleitos, cada qual com erros e acertos, bem como 8 legislaturas na Câmara Municipal, cada qual com erros e acertos também. A cara da cidade hoje tem a ver diretamente com esse cumulativo aí desses trabalhos. Poderia estar pior, poderia ser melhor, bom, sem dúvida, mas o eleitor tem que ter consciência de que, assim como prefeitos e vereadores acertaram ou erraram, o eleitor também teve acertos e erros, né? E num momento tão crítico como o de 2016, com 5 dos 15 vereadores como réus na Operação Pecúlio e também um prefeito afastado e preso, além de dezenas de ex-secretários e ex-diretores no olho do furacão, não podemos de forma alguma ter o luxo de errar na hora da escolha, se é que algum dia errar foi opção, né? Aos políticos que agora se apresentam como candidatos, caberá o desafio de romper a descrença generalizada em relação à classe política, que foi cavada, aliás, pela própria classe política, né? E convencer os eleitores de que tem capacidade moral e também técnica para exercer funções como prefeito ou vereador. Já aos eleitores caberá provar aos políticos que continuam com a velha mentalidade, né? Que, enfim, provar que não são mais trouxas, né? Que aprenderam com os erros do passado, que estão mais criteriosos e menos tolerantes com defeitos e corrupção na hora de escolher seus representantes. E esse é um ponto importante que você, ouvinte Transamérica, precisa ter em mente nessa campanha, né? Dar o voto não significa só escolher um nome, apertar ali na urna e pronto. Significa escolher alguém para representar você como indivíduo e como sociedade, e não apenas alguém, porque quando você vota no candidato X, por exemplo, você está elegendo também o partido Y, o financiador de campanha Z, enfim. Pesquise antes, verifique quais são os partidos da aliança, quem são as pessoas nesses partidos, porque são elas, né, que ocuparão os cargos de secretaria e diretoria. Também verifique quem está injetando dinheiro em cada campanha, porque essas pessoas pode ter certeza, elas esperam lá na frente receber de volta, né? E pense bem, escolha bem, fiscalize, faça da eleição de 2016 um ponto de virada na relação entre políticos e sociedade, para que possamos, pelo menos, dar o primeiro passo na busca por um Estado e uma sociedade mais eficiente, menos corrupta e mais representativa. Fronte Transamérica, até meio-dia. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel, tem um cheiro, tira um sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah, yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Whoa, whoa. A história se repete, mas a força deixa a história amamantada. Programação musical aqui no Front e sente a trilha. Exatamente, senhoras e senhores, fim de semana de Olimpíadas no Rio, Olimpíadas em Sanga Seca e também aqui na fronteira. Mas não exatamente com as mesmas modalidades, né? Enquanto no Rio tem judô, natação e atletismo, em Sanga Seca tem bocha, canastra e corrida do porco, aqui na fronteira também tem modalidades bacanas, hein? E vamos a elas! Revezamento 4 com muamba. Corrida de obstáculos na barranca do Rio Paraná. Nado sincronizado, estilo livre para fugir da lancha da PF no Paranazão. Cross country por estradas rurais e desvios com viatura na cola. Marcha atlética de sombra em sombra para fugir do calorão de Foz do Iguaçu. Revezamento 79 passageiros por um banco sem ar-condicionado no transporte coletivo de Foz, com taxa de inscrição a R$ 3,20. Salto ornamental de barril nas cataratas. tênis de mesa em mesa pedindo voto do amigo eleitor. Ginástica artística para pagar o preço do quilo do feijão. Esconde-esconde da Federal na maratona de cumprimento de mandados de prisão. Olimpíadas Populares da Fronteira, valendo ouro, prata, bronze, prisão ou tornozeleira eletrônica. E o juiz escolhe, né? Transmissão em lugar nenhum, porque essa, tenha certeza, ninguém paga pra ver. Fronte Transamérica até meio-dia. Programação musical aqui no Front e, caramba, né, é agora que eu me complico, porque hoje é dia 6, o período das convenções partidárias já acabou e, teoricamente, a partir de agora, ele já é candidato a prefeito, mas fazer o quê, né, eu dei minha palavra de que iria recebê-lo neste sábado, então terei de arcar com as consequências. Homem do Gogli, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Bom dia, ouvintas. Votem em mim para prefeito. Então quer dizer que você não desistiu dessa bobagem de ser candidato, não é mesmo? Não é bobagem. Sou o candidato do meu partido. O PHG do B. Partido do Homem do Gogli do Brasil. E tem mais gente que é filiada a esse partido que não representa nada a não ser você mesmo? Sempre tem. O brasileiro é um povo cordial e hospitaleiro. Acredita em tudo. Participa de qualquer coisa. Ok, razão você até tem, mas que pega mal um candidato falando isso, ó, ou se pega, hein? Você me pediu espaço hoje para falar algo de utilidade pública e que não tem nada a ver com política, é isso? É sim, Guilherme. Tá, e o que seria? Quero bater um papo reto com os homens do meu Brasil. Em benefício das mulheres do meu Brasil. Ê, caramba, você pensando no bem das mulheres, eu, hein? Sempre penso no bem delas. Cara, você não muda mesmo, né? E qual que é a palhaçadinha da vez? Eu aposto que tem a ver com as Olimpíadas, é isso? Claro que tem, Guilherme. Quero ensinar aos homens do meu Brasil sobre como falar com as mulheres do meu Brasil. Com as mulheres do estrangeiro. As russas. As suecas. As checas. Então peraí, vamos colocar trilha de Olimpíadas agora. Isso. E suponho aí, você falou das russas, suecas e tchecas, suponho que seu interesse maior seja nas últimas. Já que você deu a deixa para falar, gosto muito das tchecas. Sei, sei, com essa bagagem toda, né, que tipo de ensinamentos você tem para os homens brasileiros? Camaradas brasileiros, quero aproveitar o clima das Olimpíadas e ensinar a vocês cantadas olímpicas, que vão funcionar. Podem confiar. Cantadas olímpicas, por exemplo, vamos lá, sei lá, o que dizer a uma atleta do nado sincronizado, vamos lá. Guilherme, diga a ela, gata, na minha piscina, você nada em estilo livre, peito, costas, e eu nado crawl. Ah, meu amigo, aí não, né, aí é muita baixaria, mas vamos lá que tem gente aqui do lado de fora, aqui do estúdio, né, que por incrível que pareça, riu. Uma babaquice dessas, né? Mas vamos continuar. O que, que você diz para uma corredora do atletismo? Gata, quero correr por você. 100 metros. Sem barreira entre nós. Fraca, fraca. Essa foi fraca. Bom, tem mais do atletismo? Claro que tem, Guilherme. Pra moça do salto. Gata, se você gosta de salto com vara, vem comigo. Pode chegar aqui. Ô, homem do Gogli, você já percebeu que o horário que nós estamos no ar... Porque tem certas coisas que não dá pra falar agora, né? Calma, Guilherme. Tem essa cantada olímpica aqui. Gata, não sou o Bolt, mas chego em você em 10 segundos. Mas comigo não tem tiro curto. Sou maratonista na arte do amor. É, essa aí é menos ruizinha, digamos assim. Gata, no revezamento do amor você me espera. Eu vou correndo passar o bastão. Caramba, hein, mas tem certas coisas que eu não sei nem o que falar. Não sei nem o que falar, sinceramente. Gata, na Olimpíada do Amor eu corro. E você só caminha. Opa, opa, pera lá, já deu, né? Vamos parar aí de baixaria, né? Mas, enfim, como é que é? Estou vendo aqui, tem cantadas olímpicas para as meninas da ginástica. Nelas você se interessou. É, eu não, quer dizer, bom, vai lá, conta aí. Gata, vamos lá para o meu apê. Praticar uma ginástica bem rítmica. Fraca. Você pode fazer melhor. Gata, na nossa ginástica do amor você traz as argolas. Sou como a barra fixa. Não, camarada, não. Pô, aí eu vou ter que te tirar do ar, caramba. Tem cantada olímpica para as atletas do hipismo. Com algum trocadilho em relação a adestramento, montaria, cavalgada, é isso? Claro que é, Guilherme. Você está bem adestrado. Já podemos parar por aqui, né? Já deu, né? Ainda não deu, Guilherme. Mas tenho fé que até o final das Olimpíadas... Alguma gata olímpica vai cair na minha. Ok, abração, camarada, tchau e bênção. Não fique enciumado, Guilherme. Siga as minhas dicas. Você vai se dar bem, cara. Pode confiar. Eu, hein? Fronte Transamérica até meio-dia. Já pensou se algum dos donos aqui da rádio está ouvindo uma babaquice dessas num horário como esse? Eu, hein? Esse homem do Google aí me quebra no meio, sinceramente, hein? todo o Brasil. Transamérica. Transamérica. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, que nada mais é do que uma bela de uma justificativa só para poder tocar essa música de fundo, né? Que é sensacional, minha inspiração e música favorita. E chegamos à 40ª edição do quadro Engana que a gente gosta, acredita? 40, hein? E a inspiração deste fim de semana, claro, só podia ser olímpica. E no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e não é que encontraram uma solução mágica para esconder a pobreza das favelas do Complexo da Maré, tipo colocar painéis com motivos olímpicos ao lado da autopista que vai do aeroporto do Galeão até a cidade, e com qual objetivo? Claro que foi para embelezar a paisagem, né? Motivos olímpicos, muito legal, mas, né, por outro lado, né, tapou aí a vista da favela para que quem passe por ali rapidamente não se dê conta, né? Cidade maravilhosa, enfim, né? Não é uma maravilha? Oh, Outra notícia sensacional dos Jogos Olímpicos, daquelas que a gente já sabia que ia acontecer, né? Muitas das obras do tal do legado olímpico simplesmente não vão acontecer. Básico, né? Tipo o metrô de Curitiba, que era para estar pronto para a Copa e até hoje não tem nem data para sair do papel. Ou do trem-bala entre Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, que foi cortado do pacotão da Copa já na primeira tesourada. Ou dos centros de atendimento ao turista aqui em Foz, que eram para ficar prontos antes da Copa, já estamos nas Olimpíadas e cadê mesmo? Já estão funcionando com tudo certinho e tudo mais? Ou a obra continua lá parada? Cada coisa, né? E de última hora, nas Olimpíadas da Iniciativa Privada, eis que surge a notícia de que a União precisou colocar mais 270 milhões de reais emergenciais para tapar rombos na organização dos jogos, né? Quero só ver se na hora de ganhar dinheiro vendendo apartamento na Vila Olímpica ou explorando as arenas para outras atividades, alguém também vai ser bonzinho e decidir socorrer a União pagando algo além do valor dos impostos, né? E desde que esse algo não seja propina, claro. E aquele papo de Brasil potência olímpica, hein? Os resultados serão medidos com medalhas agora. Mas é aquela história. Prometeram um investimento nisso, incentivo à modalidade aquela e tudo mais. E o que é que foi feito mesmo? Quantas equipes e atletas de elite com condições de medalha de ouro, prata ou bronze nós efetivamente temos? Por falta de talento não é, porque os brasileiros são aí, por acaso, piores que os atletas de outros países? Claro que não, né? Só que um projeto de incentivo ao esporte não rende frutos da noite para o dia. Precisa de investimento constante, turmas e mais turmas de formação de atletas e tudo mais. Enfim, né? Se disseram isso para você, de que o Brasil seria agora no Rio 2016 uma potência olímpica, sinto te dizer, mas você caiu na história do engana que a gente gosta. E vamos ao primeiro intervalo de hoje aqui no Front Transamérica, sempre lembrando que até meio-dia teremos muita, mas muita coisa mesmo no Front, praticamente uma programação olímpica, uma maratona ou até mais. No próximo bloco vem aí o alemão da Transamérica, a mulher do Gogli, ainda hoje tem entrevista, tem o 7-1 da semana, enfim, a concorrência das Olimpíadas é dura, mas estamos aí pro que der e vier em busca da medalha de ouro da sua audiência. Front Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.